7527, copia? Prossiga. Galeão autorizado, NISA 360, conforme a rota do plano. Decola no zero, curva direita da Eule da Bride. A rota Pesulo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, após conforme. 120 decimal 8, 5052. Gente, vai 360, Galeão, conforme a rota Bandibur, depois decola 11 direita, Tael, Leta, Bridge, Uniforme Zulu no zero, SMAP, acena 552. Chama para puxa, senhor. Tá lá. Confirmando, 6310 vai pra posição 1-0. Negativo, é 612. Tá, então é 06, obrigado. Estabilizou no localizador o trip 5218, já que está no campo. Trip 5218, complete o LS, chame torre no 895. 895. Torre é o trip 5218, boa noite. Fui ali, avistando. Boa noite, trip 5218, reporte no externo com trem metálico travado, que negar 1-0, 1-6. 1-0, 1-6, reportar no externo, baixar pra lá. Autorizando, chame o teste. Está confirmando o botão 9. Afirmativo, botão 9. Corrigindo, gol 85, chame pro. O táxi. Autorizado, gol 85. Acionamento é 5827, portão 4. Autorizado, chame táxi. Chama para o táxi, 5827. Tende trip 5218, avistado, livre pouso, pista 0, vento 1, 20 graus, 109. Livre pouso, trip 5218. taxi voo 1825, 173 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Galeão. Utilizado até através do portão 5, vai seguir o 737 Webjet até o ponto de espera. O ajuste no 0 no meio e a torre 11895. Autorizado até o 305, serve de seria vigente do ponto de espera 295, voo 1825. Para o táxi, web 5827, 47 a bordo, 350, alterna Guarulhos. Utilizado até o ponto de espera no 0, 1016 o ajuste, até o 1895 web. Até o ponto de espera com 1016, 2895, 57. 18 no solo, 119, libere direito, solo 1, 219. Direito, 1, 219, 3529. Solo, boa noite, ao 3528, liberado. 5218, Alfa Juliette, remota 1-3. Alfa Juliette na 1-3, 5218. Voo 9604, desça 2000 pés, 1016, livre LS X-Ray. 2016, está livre em LS X-Ray, o 604. Objet 5827 autorizado, a linha decola a pista na 0, vento 1, 20 graus, 07 next. A linha decola o F 1985, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Aí mantenha no zero, gol 1985. Tráfego Salvador Atan 3, 62, 20 da Papá 08, pronto, cópia. Latam 3662, boa noite, autorizado Natal 370, conforme a rota do plano, apesulo 10. Decola da pista 10, com curva à esquerda, curva à esquerda, Pucas e Pá. 120, decimal 8, 5056. Autorizado Natal 370, via rota, apesulo 10. Decola 10 por esquerda, Pucas e Pá. 208, controle, 5056, transponder, 3662. Correto, 3662, chumpão. Sou LS, 604. 604, chame torre, 1895. 1895. Torre Salvador, boa noite, voo no 604, 2 milhas de certo. Voo no 604, continua a aproximação, que é negar 10 no meio, reporte com o trem, baixar e travado. Rebaixou e travou já, o 604. Gente, agora autorização para o pouso, voo 604. Gente. 527, voe Lida. Autorizado, direto Lida, 527. 10, gol 1885. Voo 604, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, 10, no 604. Controle 1208, vamos. 1208, 1885, boa. Controle Salvador, boa noite, gol 1885, saída da El. 1885, contato radar, gol 360, saída da El, Leda Bridge, na presente, voa e Leda. 360 da El, Leda Bridge, voa Leda, na presente, 1885. Aguarda a cópia. Vai ser a Momo Front? Afirma. Obrigado. Web 5827, chame Recife, 13325, boa noite. 3325, boa noite, 219-1604. Salvador, muito boa noite, eu vou no 604, eu vou na foto. Voo 604, boa noite, portão 9, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 9, voo 604. Tan 3858, pronto, cópia. Autorizado, Fortaleza 370, via Pesoluno 9. Decola da 10, curva esquerda, Momo, transição frote. 120, decimal 8 e 5057. Autorizado para Fortaleza, nível 370, Pesoluno 19, decola 10, à esquerda, Momo, frote. 120, 5057, Tan 3858. Está corretinho, pronto. Estacionamento da 36628. Sim, quem chamou pro push? É o TAN 3662. 3662, aguarde um instante para o push. Pelo nome da Gol que está aproximando por parte pro portão 9. Coordena com a equipe de sol após o estacionamento do Gol, está autorizado. Após o Gol autorizado, 3662. Curso me mantém o nível 360, Centro Recife no 3325 ou no 3395. Autorizado atenção 360, Recife no 3325, 3395 ou no 885. Iniciado o início do reboque no pátio principal, reporte quando iniciar o deslocamento até o pátio 3, ok? Tá 3858, tá autorizado, puxa, chame pro táxi, tá totalmente pronto, confere. Totalmente já iniciado, tá 3858. Reportar para o táxi. Boa noite, para Recife eu tenho autorizado o nível 350, sou da Coronel 10, sai da Cuca, Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda, 5053 é o transponder, no 208 é o controle. Puxa, faça o check rádio, intensidade 1/1. Opa, melhorou? Melhorou, obrigada. Táxi 3858 com 150 a bordo, com 2 horas, correção, 3 horas e 59, Serra Brava, Juliette Papá. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca agora 1016. 1096 em Alfa, ponto de espera 1895, Táxi 3858, virado contra a barra. Para o táxi 3662, 163 a bordo, 245, Fortaleza. 12h45 Fortaleza, contorno pátio Índia em Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1016. Entendeu, Índia Alfa, ponto de espera 1095, confirma? Afirma. Salvador, é o trip 5216, boa noite. Boa noite, 5216 para Aracaju, está autorizado nível 190, decola da 10, sai da Pucajama direto após decolagem curva à esquerda. Aciona 5063 em transponder, 120 decimal 8 é o controle. 190 Aracaju, decola 90 cruz à esquerda, Pucajama, Aracaju, 5063, 1208 aqui, 5296. Fechamento correto, chama quando pronto. Pode quando pronto, 5296. Romeu, tem mais uma aeronave taxiando, vai manter me escuta e aguardar, ok? Excelente, 6303, transfiga na descida para 2000 pés, QNH106, lista de restrições, após pelo voo Iduna e reporta estabilizado no LS, que se rida pista